Lembra que eu prometi, demorei, mas convenci ela. Quantas delas ouvirão e pensarão que elas foram um grande motivo? Não me livro do amor que abrigo, tudo faz sentido quando é sincera. Saiu de noite, volto na manhã. Isso foi duelo depois de Javan. É, ela vira em vinil, eu tenho 3 mil, deixa ela no cio. Vai.